partir da segunda metade do nosso século, por causa da Segunda Guerra Mundial que aconteceu, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos nós já ouvimos falar, apesar de provavelmente não conhecermos ela na íntegra. Mas, através da união de vários países, foi formado um consenso do que é o direito da pessoa, a fim de resguardar isso a todos, para que todos tenham os mesmos direitos, visto os acontecimentos que ocorreram na guerra. E, muito antes de ser formalizado isso, já se falava em dignidade humana. O filósofo Immanuel Kant, nos anos de 1770 aproximadamente, foi o primeiro a discorrer sobre o que era dignidade. E esse conceito dele, até hoje, ele é utilizado. E através desse conceito formulado, nos foi dito que a dignidade é um valor moral e espiritual individual. Ou seja, cada um tem a sua dignidade. Cada um é digno. Individual, porém, igual a todos os seres humanos. Todos temos dignidade. E quando nós falamos disso, dignidade, a gente cita que a dignidade ela não tem preço. Nós não, individualmente, nós não temos preço. Não se compra uma pessoa. Nós pagamos por um serviço executado, mas as pessoas não podem ser compradas. Pelo menos, não devem ser compradas. Sabemos disso e percebemos que isso ainda acontece nos nossos meios. Como eu disse, nós temos preço enquanto trabalho executado. Nenhum de nós pode ser comprado. E para termos dignidade, para sermos reconhecida a nossa dignidade, são necessários que sejam observados algumas garantias fundamentais. A primeira delas, e talvez a mais importante, a que dê base para todas as outras, é o respeito. Através do respeito, nós temos que observar a justiça, a liberdade, a paz e o desenvolvimento. Eu falei no respeito como principal porque, sem o respeito, nós não podemos promover justiça, nós não podemos promover desenvolvimento, não podemos promover a paz, nem darmos a liberdade. Então, temos que reconhecer a liberdade como um valor grande, um valor fundamental para todos os seres humanos. E através dessa percepção, nós só conseguimos dar essas garantias quando nós reconhecemos o outro. E aí, desde lá do primeiro enunciado antigo, o reconhecimento do outro para perceber que ele é digno, que ele é merecedor de respeito, que ele é merecedor de situações que promovam o seu desenvolvimento e a sua justiça, não apenas a justiça penal, mas a justiça social. Reconhecimento do outro. Essa talvez seja a nossa maior dificuldade como seres humanos, ainda hoje. Esse talvez seja o principal motivo das nossas reencarnações, porque nós necessitamos do convívio em sociedade, do convívio um com o outro. Nós não fomos feitos para vivermos isolados. De que forma que nós nos desenvolveríamos se nós vivêssemos sozinhos? Todas as nossas dificuldades que surgem dentro dos relacionamentos, dentro do convívio, desde lá do primeiro, dentro da nossa casa, na nossa família, eles apontam para nós as dificuldades que nós temos. Não são as dificuldades que os outros nos impõem, são as nossas dificuldades para aceitarmos aquela outra pessoa, reconhecermos nela alguém igual a mim, alguém que tem as mesmas necessidades, vontades, direitos, obrigações, mas parte do reconhecimento do outro. Então, a vida em coletividade, ela tem que se sobrepor à questão individual. E nós estamos hoje passando, hoje não, já faz algum tempo, né? Passando por um momento em que, sob a visão de alguns, poderíamos dizer que seria um momento caótico. Mas eu gostaria de dizer que é um momento iluminado, porque tudo que está acontecendo no mundo e restringindo ao nosso país é uma grande oportunidade que nós temos, porque nós estamos vendo que interesses individuais se sobrepõem a interesses coletivos. E quando nós percebemos essas coisas, nós nos indignamos. Nós não aceitamos esse tipo de situação. Então, a oportunidade que nós estamos tendo de perceber tudo isso e de aprendermos com isso, para que nós possamos fazer diferente. Não significa que nós tenhamos que partir para uma luta, ou pelo menos uma luta armada, como foi feito muito tempo no nosso passado, e que resultou em muitos progressos para nós, mas o reconhecimento para uma mudança individual. Se nós achamos que as coisas que estão acontecendo, se elas são erradas, nós temos que fazer diferente. É provável que a gente não faça nenhuma mudança grandiosa em todos esses acontecimentos, mas nós vamos mudar a nós mesmos. E a mudança individual, ela vai formando elos como uma corrente forte e vai sim produzir a mudança que nós precisamos. Seja dentro da nossa casa, o primeiro ponto, através do diálogo e das correções daquilo que a gente percebe, para que a partir dali vá se alastrando. A questão da dignidade, ela começa dentro do nosso núcleo familiar. O Espiritismo, ele entende a questão da dignidade como, primeiro, defesa da vida, princípio básico, progresso moral, social e científico, é a necessidade que nós temos para que nós possamos realmente evoluir moral, social e científico. O trabalho livre, ainda existe trabalho escravo. E aquele que obriga alguém a trabalhar de forma escrava, deveria se perguntar se reconhece aquela pessoa como alguém igual a ela. É bem provável que não, né? Livre manifestação da vontade e do pensamento, que é a forma que nós temos para melhorar o nosso meio, contribuindo através da nossa manifestação, e a forma que nós temos para visualizar, muitas vezes, quem realmente nós somos. É através da nossa manifestação que nós passamos a nos conhecer melhor, porque senão a coisa fica muito no campo mental e a gente acaba não percebendo. Como eu disse, o interesse coletivo tem que estar acima do interesse individual. Vida em sociedade para o alcance do progresso sob a justiça imparcial, que é o que todos nós buscamos, e sentimento de igualdade, fraternidade e liberdade. Há 228 anos atrás, um acontecimento revolucionou o nosso planeta, que foi a Revolução Francesa, que tinha como princípio básico liberdade, fraternidade e igualdade. E até hoje nós estamos ainda tentando aplicar isso. apesar de ter sido um acontecimento revolucionário, que modificou muito toda a estrutura do nosso mundo, ainda hoje a gente tenta fazer com que seja aplicado esses três valores básicos. Mas, de novo, eles só vão ser aplicados no momento em que nós reconhecermos o outro como alguém igual a nós, com as mesmas necessidades. Os relacionamentos são de fundamental importância para que nós possamos progredir, para que aquelas dificuldades que acontecem no nosso dia a dia, que muitas vezes nos fazem ou nos dão vontade de abandonar e correr para outro lado, de mudar aquela situação dessa forma, elas são, na verdade, um detonador interior para a gente poder perguntar lá dentro de nós mesmos: o que é que eu estou fazendo para melhorar essa situação? Ou o que eu estou fazendo para que essa situação seja ruim, que é a forma que eu estou percebendo ela? Então, se nós pegarmos ali o Evangelho, ou o próprio Livro dos Espíritos, ele nos coloca da necessidade do convívio. Não apenas necessidade de aprendizado, mas da necessidade, porque não somos completos. Nós precisamos do outro para nos auxiliar. É uma visão diferente, né? Porque a gente olha, às vezes, o outro como um problema, mas, na verdade, o outro é o auxílio. É aquele que pode nos elevar, nos jogar para frente, como uma alavanca, nos tirar daquele lugar cômodo que a gente, às vezes, está parado, e fazer com que a gente se movimente, que a gente caminhe e se desenvolva, cresça. E, para finalizar, duas palavras que fundamentais para todo esse processo é o perdão e o amor. Que a gente poderia resumir as duas numa só: o amor. Mas, às vezes, é necessário a gente citar o perdão e a necessidade do perdão, não para aquela pessoa para quem nós estamos perdoando, mas para mim. Porque eu estou mudando é a mim. A energia que eu estou emanando, ela tende a ser uma energia positiva, benéfica, uma energia que vai contagiar a todos aqueles que estão ao meu redor, me tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais compreensiva, me tornando mais próximo das leis divinas.